Receba de Deus um milagre nessa noite. Nessa noite o Senhor tem um convite para todos nós. Ele tem uma porção para todos nós. E Ele tem uma unção para cada um de nós. E nós vamos caminhar aqui. Que bom que você está conosco. Seja bem-vindo às casas que estão aí recebendo a gente também. Que Deus abençoe a cada um. Que bom, mais uma terça profética de Deus. Que lugar maravilhoso, como é bom estar na casa do Senhor. Que bom que você veio. Estamos aqui para celebrar o nome do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia. No livro de 1 Reis, capítulo 19, nós hoje vamos caminhar pelo profeta Eliseu, que Deus tem algo para nós nessa noite extraordinário, mas há um caminho também para nós seguirmos. Nós temos sido direcionados aqui, ensinado a todo tempo, né, que para nós vivermos algo novo, nós também temos que ter atitudes novas. Eu quero prosperar e o Senhor nos dá muitas vezes condições, a gente ora, né, Senhor, me dá um carro melhor para poder ir para a igreja, levar um irmão, quero levar meu cunhado, né, que é difícil, mas eu quero ir para a igreja junto. E o Senhor dá e a gente não leva ninguém, não dá carona a ninguém. Já reparou isso? Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor e eu quero dizer para você, Deus não vai tirar nada que tire a honra dEle. Nós pedimos tantas coisas e quando recebemos, esquecemos do nosso Deus, né? Eu sempre digo isso, muitas vezes a gente orou aqui pelos rapazes, as meninas, para ganhar um namorado, né? Na hora que receber um namorado, traz ele para a igreja, continua vindo no ensaio, continua evangelizando, porque muitas vezes a gente arruma desculpa, né? E afasta da igreja. Deus não vai te dar nada que tire a honra dEle. A gente pede um filho e o filho vem, e o filho nos afasta da igreja, da presença do Senhor, né? Ah, não posso. Ah, meu irmão, Deus não vai te dar nada que tire a honra dEle. Por isso, continue servindo ao Senhor, porque Ele nos convida nessa noite para algo extraordinário. Amém? Eu vou dar uma forçada aqui, que eu esqueci meu óculos. Diz assim, olha, no entanto, fiz soprar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou, deixa eu ver aqui, e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Coisa maravilhosa, esse capítulo, Elias, ele está saindo de um ambiente de enfrentamento com os profetas de Baal, e ele vem num momento muito difícil, né, de crise de fé, desespero, algumas coisas aconteceram, mas ele sai com vitória lá no monte, e ele achando que ele era, no nosso popular aqui, a última bolacha do pacote, né? Meu irmão, eu quero dizer para você que o teu problema não é maior do que o do irmão do lado. Vira para o teu irmão e fala assim, tu está com algum problema? É porque tu não sabe do meu, né? E a gente acha que o nosso problema é o maior de todos, né? Mas saiba de uma coisa, o Senhor conta conosco a si mesmo. E mesmo diante de vitórias, nós vamos ser pressionados pelo inimigo. Mas nós não podemos parar, porque o Senhor nos convida nessa noite para viver coisas novas. A gente acha que já viveu de tudo, Mas o Senhor tem coisas novas, um caminho novo. Ele abre o caminho no deserto. Ele tem sonhos maiores para nós. Nós que colocamos obstáculos. E nesse texto, a partir do 18, 21, descreve a chamada de Eliseu para ser profeta e sucessor e suceder Elias. Como você está se dirigindo ao Senhor? Está bom para você? Até aí já chegou? Está tudo funcionando? Já recebeu a cura? Meu irmão, tem que vir mais cura, né? Nós temos todo dia vencer. E o Senhor está nos chamando nessa noite para recebermos algo novo. E esse é o convite de Deus, a um discipulado para a nossa vida. E todas as vezes que nós recebemos esse convite, vem com três coisas. A primeira é o convite, a porção e a renúncia. Lá em Lucas 9, 23, diz assim, dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma sua cruz e siga-me. O problema é que a gente até toma a cruz, né? Mas negar a si mesmo está difícil para nós, né? Que dificuldade por sermos humanos, mas o Senhor está chamando a gente para algo novo. E para viver coisas novas, nós vamos ter que queimar as nossas carroças, ok? Nós vamos ter que queimar coisas hoje, coisas que te prendem no passado. O Senhor nos chama para coisa nova, nós vamos ter que trazer ao altar. Nós já viemos ao altar e nós vamos voltar ao altar e trazer coisas que atrapalham a gente viver, todos nós viver coisa nova. O pastor perguntou aqui, quem quer cumprir um sonho, quem quer realizar algo? Todos nós queremos, mas nós vamos ter que deixar algo no altar. Primeiro, a nossa vida, esse convite é para vivermos como homens e mulheres de Deus. O estudo dessa semana, quem não passou ainda, está nos chamando para qual é o nosso legado que a gente tem deixado para a nova geração. O que, que nós estamos fazendo? A gente acha que está fazendo muita coisa, mas ainda o Senhor ainda não chamou para nós, para cada um de nós, algo maior. E será que nós estamos em condições de abrir mão do que o Senhor vai pedir para nós? Né? Eu ainda estava conversando hoje com um rapaz lá na oficina e ele estava falando sobre o ID, pregar o evangelho. É isso mesmo, o Senhor nos chamou para isso, para pregar o evangelho fora de tempo, dentro do tempo, onde que for. Mas será que a nossa fé está em condições de o Senhor pedir como Abraão pediu o seu filho? Ainda bem que o Senhor não pede hoje, né? A dispensação é outra. Eu até brinco que eu levaria o Lucas, né? Na hora eu entregaria o Lucas. Não, quem já pensou no final do culto, o Senhor fala assim, olha, José, chega em casa e executa o Lucas, que é meu menino lá. Será que nós estamos em condições disso? Mas o Senhor conta conosco. Ele quer fazer um milagre ainda nesse tempo com as nossas vidas. E mesmo que Ele não vai pedir teu filho, mas Ele quer que através da sua vida, da minha vida, a minha família seja alcançada pelo amor de Deus. Através da minha vida, pessoas sejam curadas. Mas a gente ainda não conseguiu entender esse convite. E nessa noite o Senhor manda esse convite para nós. Venha, venha a mim. E o símbolo do manto é uma transferência de autoridade profética. E é um chamado para que nós venhamos receber. O pastor estava falando sobre o pentecostal, né? A gente fala muito sobre o manto, canela de fogo, tem uma linguagem própria, né? Mas o manto é a autoridade de Deus sobre nós. Ele quer lançar sobre nós nessa noite algo novo, um manto de humildade, de autoridade. O manto pode se adaptar em todas essas áreas, então receba de Deus essa noite. Ele nos convida, e o profeta Elias, ele vai e convida para ser o sucessor Eliseu, e ele recebe esse encargo, e ele obedece. O problema nosso, muitas vezes, o convite vem com a unção, com o poder, né, com tudo isso, mas nós temos que ter responsabilidade para viver o que Deus quer para nós. Às vezes está próximo o milagre, mas a gente deixa escapar porque o Senhor conhece e a gente falha no meio do caminho. E isso implica na nossa conduta com Deus de receber o milagre. O milagre que você vai receber essa noite é com responsabilidade, é com autoridade que a tua vida vai ser exemplo para outro. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque não há outro lugar. E quando as pessoas olharem nós, e vê esse manto, né, de alegria, de autoridade, de humildade, viva ele com responsabilidade. Eu quero sair dessa noite aqui cheio da unção de Deus. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ter responsabilidade a usar o nome do Senhor, ser um exemplo nessa terra. E ele dá-nos nessa noite, Deus quer nos encher de coisas extraordinárias nessa noite. E nós, irmãos, vamos receber uma porção dobrada. Eu creio que eu receberei uma porção dobrada. Em todas as áreas, em todas as áreas. Na nossa área financeira, porque muitas vezes a gente, como foi dito aqui, a gente adora, a gente se prostra, mas na hora de ofertar, de oferecer algo, a gente para. E o interessante é que Deus quer por completo a nossa vida. Sabe por quê? Quando Ele nos alcança também por completo. O Senhor não é um Deus que te dá um milagre mais ou menos. Quando Ele vem e chega até você e você o reconhece, Ele te faz por completo. Ele cuida da tua área emocional, da tua área física, da tua área financeira. Ele vem e faz por completo. Ele traz vida nova, uma nova vida no Senhor. Por isso, nessa noite, o Senhor nos chama. Ele quer nos dar uma porção. E a porção que Deus deu para mim e para você hoje, ela é através do que nós vamos usar nesse tempo. E a porção é para viver nesse tempo. Nós vivemos coisas extraordinárias ontem, mas à meia-noite tudo se encerrou e a misericórdia do Senhor renovou. Tudo que foi feito para lá já foi. O Senhor já está para lá, já resolveu, está no passado. E hoje Ele deu presente para nós, para viver essa porção. Por isso, quando você for acionado, for chamado por Deus, não endureça a tua cerviz. Ouve o que o Senhor está falando para você nessa noite. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da bênção. Não espere amanhã. Nós podemos receber o milagre no caminho, mas receba ela hoje. Hoje. Pega ela com força hoje. Fala assim, olha, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Eu não vou sair sem a minha cura. Eu não vou sair sem a minha resposta. Pela fé no nome de Jesus. Por isso, meu irmão, nós vamos andar. E quando nós recebemos essa porção, Deus quer nos encher, e essa porção de Deus são para tempos e estações específicas. Ela não se apegue nessa porção, mas se apegue no Deus da porção. Ele vai te encher hoje. Por isso que a gente tem que sair todo dia para receber de Deus. O povo lá no passado, o povo hebreu, ele saía todos os dias para pegar o maná. E a gente muitas vezes não vive isso. A gente deixa passar e acha que já está o suficiente. Ontem eu recebi um milagre tão grande. Meu irmão, tem milagres hoje também. Tem coisas novas hoje em nome de Jesus. E essa porção que você carrega não é sua. É uma porção que vem do alto. E ela deverá voltar para Deus de novo. Por isso que quando você receber e entender o chamado, não é você, é do Senhor. E Eliseu, ele entende isso. E Deus, Ele tem porção nova hoje para você e para mim. Mas nós vamos ter que renunciar. Nós vamos ter que passar por um processo de renúncia. E Deus, Ele tem para cada um algo maior. Mas a renúncia é aquilo que te custará caro. Chegou o ponto máximo da mensagem. O que eu tenho feito o suficiente para agradar ao Senhor? Será que, como foi pregado aqui, será que Deus é o topo da minha lista? Ou Ele vem depois? E eu quero viver uma vida, a gente passa todas as terças-feiras, os domingos, a gente tem sido direcionado, mensagens extraordinárias, nossos pastores, mas tem sido Deus a nossa prioridade? Tem sido o Senhor a fonte maior da nossa vida? O Senhor quer ser o primeiro na nossa vida, Ele quer fazer milagres, e nós já chegamos no meio do ano, e parece que nada aconteceu, mas ainda há tempo, ainda 6 meses para a gente viver o extraordinário de Deus. E nessa noite, Deus quer fazer o impossível na nossa vida. Você está disponível a renunciar às coisas velhas e abraçar o novo de Deus, deixar as coisas para trás. Irmão, eu sei que aqui deve ter vários, deve ter um quartinho em casa, né, com as coisas velhas. Já reparou? A gente guarda cabo de... Eu gosto muito de obra, eu tenho uma oficina e tal, a gente sempre guarda coisinha achando que vai servir. A gente guarda uma peça, guarda outra, e aquilo entra, e fica cheio de entulho e atrapalha as coisas novas. E assim também é a nossa vida. E na hora que a gente precisa, a gente tem que ir no novo, né? Eu sei que eu tenho uma torneira elétrica aqui. É, chegou o frio, é hora de colocar a torneira, né? E a gente falou assim, eu sei que eu tenho, ano passado eu usei uma torneira. E a gente não acha, porque está tudo tumultuado, tem coisa atrapalhando, e a gente tem que ir no novo. O Senhor tem coisas novas nessa noite, no nome de Jesus. Receba as coisas novas, mas nós vamos ter que renunciar e ter lições maiores. E Eliseu, para o nosso tempo, ele traz o que a gente pode aplicar na nossa vida, através da vida de Eliseu. Eliseu está fazendo coisas simples quando recebe o convite para fazer algo maior, muito maior. Por isso que não vai ser, muitas vezes a gente acha que vai vir uma equipe de anjo, de arcanjo, vai descer no quarto. Não, vai ser lavando a louça, vai ser conversando, fazendo a comida, trabalhando no simples, lá no jiu-jitsu, né? Fazendo o simples. E você será chamado e tocado pelo Senhor. Por isso, abra o seu ouvido nessa noite. Fique atento pelo que Deus tem. E Eliseu estava apenas arando a terra. Ele estava fazendo um serviço simples. Irmão, é no simples que o Senhor age. Ele está todo o tempo fazendo milagre. A gente não consegue ver. A gente quer muita coisa grande. Mas já é um milagre nós estarmos aqui nessa noite. Já é maravilha. E nós podemos adorá-lo, levantar as nossas mãos e agradecer a Ele. Por isso, seja grato pela tua vida. Não fique olhando a grama do vizinho. A síndrome do muro. A gente fica no muro olhando as coisas dos outros. Ah, meu irmão, viva a tua vida na plenitude de Deus. Cuida do teu quintal, muda a tua casa, porque o Senhor está nessa noite para nos trazer uma unção. Ele já nos convidou, nós conseguimos entender e chegamos até aqui. Agora Ele manda uma porção sobre nós, e há uma unção nessa noite, nesse altar, porque o Senhor está aqui nessa noite. E Deus nunca, e outra coisa, meu irmão, Deus nunca vai chamar pessoas desocupadas. Deus nunca usou pessoas desocupadas, sempre ocupado. A gente fica assim, ah, o Senhor vai cuidar da minha situação, vou deitar numa rede, pedir um suco, né? Uma água com gás, o Senhor resolve aí, manda os anjos. Não, nós vamos ter que estar sempre lutando, batalhando, guerreando, trabalhando, e o Senhor virá com milagre e fará maravilhas no nosso meio. Você crê aí, dá um glória a Deus bem forte aí, eu creio no milagre de Deus. Nós não estamos à toa, e Eliseu está sendo fiel às coisas pequenas. Ah, meu irmão, tem vários homens na Bíblia que são exemplo: Davi cuidando das ovelhas, Gideão malhando trigo, Moisés 40 anos no deserto cuidando das coisas. E é num dia como esse simples, num culto, numa terça-feira profética, nós buscando de Deus o máximo que a gente pode dar, e muitas vezes você está achando que está muito difícil, a dor está sendo muito, muito difícil, mas o Senhor está sondando o teu coração, e Ele vai vir com milagre nessa noite, no nome de Jesus. Ele fará maravilha, Ele trará resposta. Nós não vamos sair daqui da forma que nós entramos, porque o Senhor é fiel, a palavra dEle não volta vazia. Por isso, receba de Deus nessa noite. Ah, você pode estar achando que teu serviço, ninguém está te olhando, o Senhor está te vendo nessa noite. Deus está vendo você, mãe, orando pelo seu filho. Deus está vendo você, mulher, orando pelo seu marido. Homem, Deus está vendo você orar pela sua esposa. Deus não vai deixar passar em branco, no tempo certo, Ele virá com milagre. Por isso, receba pela fé hoje o milagre de Deus. Hoje é o dia de sairmos daqui convicto. Se você tem projeto, se você tem sonho, fala para o Senhor, tira da gaveta. Nós vamos ter o tempo de trazer no altar e queimar tudo que nos atrapalha. Por isso, receba de Deus. Você precisa encerrar ciclos de pessoas que te atrapalham. Abraão, ele levou Ló e se deu mal, né? E tem coisas que você vai ter que abrir mão, até mesmo de pessoas muito amadas, pessoas próximas, coisas que nós vamos ter que abrir mão para viver o melhor de Deus. A gente fica dando jeitinho, né? Ah, por causa do meu cunhado, por causa da minha tia, vai ter que abrir mão para viver o melhor de Deus, para viver o extraordinário, vai ter que deixar para trás coisas, até pessoas que a gente ama, porque o Senhor está nos convidando nessa noite. Eu quero fazer um milagre novo na sua vida. Eu quero ter esse partir, esse tempo de, esse semestre, eu vou viver o melhor tempo de Deus na minha vida. Por isso, abre mão, queima o que está te atrapalhando. Faça algo nessa noite para viver o melhor de Deus. Ah, tem duas pessoas que podem te atrapalhar: é você mesmo e as pessoas que nós amamos, aquelas que você mais está próxima e fica falando uma coisa e outra. Ouça a voz de Deus nessa noite, resolva esse problema, traz no altar. Saia daquele relacionamento que te atrapalha. Saia daquele site que está te atrapalhando. Saia daquela conversa que está te atrasando. Você é um convidado de Deus nessa noite. Receba a unção de Deus nessa noite. Ele está aqui para fazer isso, mas nós vamos ter que tomar uma atitude. E existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Nós queremos viver um novo de Deus, mas nós precisamos renunciar. E a renúncia, ela é cara, é coisas muitas vezes que te prende e te traz, tu fica na dúvida, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo, você agora deve estar pensando, o Senhor está sondando teu coração, em nome de Jesus, e Ele está falando para você, é isso mesmo que tu vai ter que abrir mão, é dessa situação, o Senhor está aqui nessa noite, irmão. Desde o princípio, desde o começo o Senhor já fez sinais de maravilha. Eu creio que aqui pessoas já foram curadas, pessoas que entraram aqui nessa noite com o coração vazio, agora está cheio da alegria do Senhor, da bondade de Deus. Não jogue fora isso. A palavra diz assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é a honra, estar na presença do Senhor, nós somos honrados. E o que tem é esse ambiente de glória que nós estamos vivendo, esse tempo, esse momento hoje que nós estamos vivendo na presença do Senhor, guarda isso. Ele está aqui nessa noite para nos fazer um milagre que nós precisamos. Ah, meu irmão, não leve para a tua nova vida coisas velhas. Para uma nova estação de Deus, Ele está dando novas ferramentas, novas pessoas, novos lugares, uma nova perspectiva de presença do Senhor. Ele tem coisas novas. E qual será o arado que você precisa queimar nessa noite? Você sabe qual é? Pergunta, teu irmão, qual é o arado que tu vai queimar hoje aí? Pergunta ele aí para mim, aí, enquanto eu bebo uma água. O que é que vai ser preciso queimar? Deus está aqui e nós vamos ter que passar pelo fogo, meu irmão. Saiba disso. Todos nós vamos ter que passar pelo fogo. E nós vamos ser medidos por, se for pureza, nós vamos ficar mais puros. O ouro passa pelo fogo, né? E quanto mais ele passa, mais puro fica. E se tiver algo que está no nosso coração atrapalhando, o Senhor está aqui nessa noite. Ele diz assim, olha, o salmista falou assim: Senhor, sonda-me e vê se há algo em mim e tira. Eu quero sair nessa noite, irmão. Eu estava ali sentado ali e falei: Senhor, eu não quero atrapalhar a tua presença, eu preciso de ti. Ah, Senhor, queima em mim o que atrapalha eu viver o extraordinário de Deus. Porque todos os dias nós somos tentados, irmão. Não pense que o líder de célula, os pastores, todos nós somos tentados a todo tempo. Todo dia tem um leão para pegar, né? Tem um urso para matar, tem algo para fazer. Se nós não estivermos debaixo da graça de Deus, a gente perece no meio do caminho. Nós não estamos aqui pregando um super-homem. Há algo que não, nós dependemos da graça de Deus. E a graça é tão, tão maravilhosa que ele nos leva a um nível maior de viver coisas que nós não temos condições de viver. Você deve estar pensando, mas como eu vou resolver esse problema? Que Deus já está falando no seu coração. Vá no nome de Jesus. Você vai ter autoridade. Você vai ter uma porção. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Por isso que nós precisamos de Jesus a todo tempo. Eu sempre digo isso. Nós precisamos de Jesus. Porque tem coisas que no passado eu não consigo resolver. Mas o Senhor resolve para você. Nós precisamos de Jesus hoje, que Ele é o nosso amigo, o nosso consolador. Ele está conosco hoje para nos ajudar e nos direcionar. E Ele é o nosso Deus do amanhã. Jesus já está lá nos esperando, de braços abertos. Ah, vai ter um banquete, vai ter algo extraordinário. Por isso, meu irmão, não perca nessa noite o que Deus tem para você. O que você vai ter que queimar, trazer no altar nessa noite. E o arado fala de algo muito valioso. Era o sustento de Eliseu. Meu irmão, será que nós estamos dispostos a queimar o nosso sustento? A queimar tudo que a gente tem? Será que eu estou disposto a abrir mão da minha empresa? Abrir mão de coisas que o Senhor vai me pedir? Porque a partir do momento que eu lanço algo, eu tenho que cumprir também, né? E o Senhor vai me chamar. Será que eu estou disposto? O Senhor vai te pedir algo que tem valor. Por isso, venha no altar, na hora que for chamado aqui, venha de coração aberto. Venha e traz. Não fique com medo, o Senhor vai cuidar de você. Eu não sei qual é o seu problema, mas o Senhor está aqui nessa noite. Ele cuida de tudo, Ele abraça cada um de nós de uma forma especial. Deus é tão bom, né? O mais agressivo Ele abraça com amor, o mais lento Ele empurra, né? Ele tem várias formas de agir na nossa vida. O que está parado Ele sacode, Ele faz algo. O Senhor está aqui nessa noite, por isso receba de Deus. Queria estar chamando a equipe de louvor, já pode subir aqui, para nós estarmos preparando o nosso ambiente para trazer o altar. E tem muita gente, irmão, querendo o manto, querendo a unção, mas poucos querem renunciar e queimar as coisas que o Senhor tem pedido. O Senhor, nessa noite, Ele tem pedido algo extraordinário. Você sabe o que é? Eu sei aonde precisa ser queimado. Por isso, o Senhor, nessa noite, está nos chamando. E para viver uma nova estação que Deus tem para mim e para você, é necessário queimar carroças, queimar as pontes, as coisas que nos prendem ao passado e viver um novo, um futuro melhor. Quem quer um futuro melhor aqui? Todos nós queremos. Então o Senhor nos chama para uma responsabilidade, trazer no altar tudo que está nos atrapalhando. Tudo que nos atrapalha. Prepare o teu coração nessa hora. E não existe o novo de Deus se não houver carroças queimadas. E para o novo de Deus, nós temos que ter ferramentas novas. Se você precisa ser renovado nessa noite, o Senhor vai te renovar. Se você precisa botar aquele sonho para fora, voltar a se inscrever na faculdade, a fazer aquela entrevista que você está com medo, se você precisa fazer isso, Deus vai te fortalecer nessa noite. Se você precisa voltar e pedir perdão a alguém, Deus vai te fortalecer e fazer isso nessa noite. Ah, nós vamos queimar as nossas carroças. Nós vamos trazer ao altar o que o Senhor pedir. E ainda nós vamos permanecer na presença do Senhor e largar as coisas velhas, manias velhas. Se você tem um quarto para limpar, limpe aquele quarto velho. Se tem algo para jogar fora, joga fora, que o Senhor quer dar coisas novas para nós. Creia nisso nessa noite. E Eliseu estava nesse momento destruindo tudo que era o sustento dele, naquele momento. E ele pensa, se ele não tem a convicção de fazer aquilo tudo, né, queimar todo o patrimônio dele, sabe o que isso significa, irmão? É não deixar nada que te prende no passado. Porque muitas vezes a gente queima mais ou menos, né? Já viu que quando a gente está com a conta no banco, está em dia, está em azul, a gente fica todo tranquilo, né? Isso é um projeto, isso está certo. Mas muitas vezes o Senhor vai pedir, como fez aqui, ó, vende a fazenda e oferta. Você não pode ficar preso em nada que atrapalhe o que eu tenho para você. Porque o que o Senhor tem para nós nessa noite é coisas extraordinárias. O que está te prendendo, irmão, nessa noite? Fique de pé nessa hora. Nós vamos estar adorando o Senhor com um cântico.